lá. Seu café da manhã, hein? No nosso encontro de ontem, encontro cujas presenças devidamente registradas estão em folha deixada em casa, eu pego na hora do almoço. Claro que não. Jamais faria isso com você. Falávamos de Estado. A ideia é apresentar uma teoria do direito atrelada a uma teoria do Estado e que justifique uma teoria, vamos dizer assim, jurídica da administração pública. Pensar a administração pública como ideia, pensar a administração pública como algo inventado. Esse algo inventado que, apesar de ser ideia, e que por trás das ideias não existe nada mais além da crença de que elas são reais, além da crença de que elas devem funcionar como dizem que funcionam, mas são essas ideias que pautam conduta do Poder Judiciário para poder avaliar a conduta da administração pública. Porque se você pega quais são os critérios gerais, eu lhe dou um endereço, que vocês já devem saber, inclusive, artigo 37, caput da Constituição. A administração pública deve ser regida, por assim dizer, pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência. O problema é dizer que bosta é isso tudo. Moralidade. Nós estamos com um Congresso Nacional em que... não lembro qual foi o deputado do PT, um cara meio careca. Enfim. Ele disse que nós temos que fazer a separação muito bem, no caso Gautama, do que é presentinho, do que é agrado, do que é regalo e do que é corrupção. Para você ver como as coisas não são tão claras assim. O cara ainda... Você ainda tem que definir quatro conceitos antes de poder punir alguém, tá vendo? Não é tão simples. Não é tão simples. O problema é que nós alimentamos a ilusão da simplicidade. Ilusão alimentada porque, durante muito tempo, acreditou-se que o conhecimento abstrato de uma norma garantia a você a solução de qualquer caso concreto. Então, se estuda direito mais ou menos assim. Você vê um texto de lei, posse sexual mediante fraude e tal, mulher honesta, e chega o professor e diz, mulher honesta é, anotem aí, e dá um conceito. Segundo Damaso de Jesus, adjetivo. Tem que ter adjetivo, porque direito funciona na base da afirmação, sabe? É texto sem contexto. O problema do texto sem contexto é que, muitas vezes, o contexto é que determina o sentido. É só você pensar, um surfista na praia dizendo mulher gostosa não é a mesma coisa que um canibal na praia dizendo mulher gostosa. O texto é o mesmo, mas o contexto muda radicalmente o sentido da afirmação. O que eu tento transmitir com essa teoria é um certo contexto, para que os textos tenham sentido. O texto isolado não lhe diz nada. Pior ainda quando dizem, veja que o conceito de mulher honesta é subjetivo. O que se espera do jurista é bom senso. Ponto. Acabou o capítulo. Tá, mas eu quero saber como ter bom senso. Como ter bom senso. Como dizer o que é moralidade. Como dizer o que é eficiência. Como esses problemas são questões que você só responde não decorando um conceito abstrato. Porque o conceito abstrato não garante que você consiga fazer alguma relação com o caso concreto. Não consiga que você necessariamente ligue a todo e qualquer caso concreto dando a ele solução. O que, ao contrário, permite é o conhecimento do contexto daquela afirmação, o contexto daquela norma. Conhecendo o contexto, você consegue aí sim atribuir sentido. Quem atribui sentido à norma, o que é diferente de ter decorado uma frase qualquer sobre ela, quem tem a capacidade de atribuir sentido à norma, ou seja, pensá-la, consegue também atribuir sentidos aos casos concretos e, portanto, solucionar aos casos concretos. Trata-se de conhecer as diretrizes, não pelo conceito, mas pela sua inteireza, por assim dizer. Conceito mais contexto em que o conceito é gerado. 90% das decisões você usa uma norma, uma única norma, que se resume a uma única frase. E você fica 3 meses discutindo só para solucionar um único caso, com uma norma que tem uma linha. Mas você sabe que é muita ingenuidade, depois de 3 meses, você achar que bastava ter citado essa frase e a solução do caso apareceria de forma clara para todos, uma vez que a norma tenha sido meramente anunciada, como se fosse magia. Na verdade, os 3 meses em que você ficou discutindo foram 3 meses em que você atribuiu a ela um sentido. Essa atribuição de sentido é uma construção daquela norma. As normas são construídas o tempo todo. Construídas porque o sentido é construído. E a norma sem sentido, meu amigo? A norma como frase é só letrinha no papel. O que importa não é o texto dela, é a leitura que se pode fazer dela. E a leitura é esse grande contexto. Não é interessante? Ora, o que se apresenta aí, até agora, é um determinado contexto de criação de um Estado dito liberal. Estado liberal que apresenta para você uma proposta de administração pública. Uma proposta, entenda a administração pública nesse sentido, nesse contexto, como um agir do Estado diante da sociedade. Veja aqui o administrar da administração pública, o agir do Estado com relação à sociedade, era basicamente exercer um poder de morte e de vida. No primeiro momento, um poder de fazer morrer ou deixar viver. O administrar do deixar viver é o administrar do deixar claro. Se você não me apurrinhar, eu não estou nem aí para o que você faça. A sua vida depende da não provocação. A sua vida depende de uma atitude passiva sua. Num segundo momento, o Estado tem um papel claramente interventivo na sociedade, em que se as práticas de administração são práticas de administração de pessoas, gestão de pessoas, mas não a gestão que diz as pessoas são todas singulares, diferentes, não é a gestão de cabeça de quem lida com RH, sabe, com recursos humanos. Eu tenho que descobrir o potencial de cada um e fazer todas essas pessoas diferentes trabalharem de forma harmônica, gerando, palavra que o pessoal de RH adora, uma sinergia entre elas. Essa tal da sinergia, nossa, como eu já ouvi falar nisso, eu nunca vi a tal da sinergia. Disseram que ela frequenta muito shopping nos domingos ali, almoça sempre. A tal da sinergia eu estou para ver ainda. Porque é legal, eu já participei de empresas, claro, porque minha carreira toda é docente. Mas eu já dei aula em universidades que são empresas mesmo. Que quem administra não é professor, é empresário. Nem administrador é. Porque administrador pensa em trocentas técnicas de administração que ele aprende. Não é? O empresário não, o empresário pensa em grana. Ele tem uma única norma de conduta, é comprar por 5 e vender por 10. É basicamente isso que orienta toda e qualquer ação do sujeito. E aí ele dizia, nós temos que tornar mais eficiente a instituição. Aí contratava um cara novo de RH. Aí o cara novo chegava, agora a política é outra. Nós vamos fazer uma interação reconhecendo singularidades ao ponto de produzir uma sinergia que gerará um objetivo rumo à missão. E fazia assim. E ainda dizia, a missão da empresa que vocês vão fazer. A missão da empresa, ela tem que ser clara. Uma meta conhecida por todos e que represente o espírito de todos. A empresa tem que ser, a partir do seu objetivo, tornar-se clara para todos, transparente. Metáfora com o vidro. A empresa tem que ter a transparência demonstrada no objetivo. O objetivo tem que ser claro. Quanto mais sincero, melhor. Aí eu comecei a rir. Aí o cara, você entendeu? Eu falei, entendi. Eu já sei como fazer uma frase sucinta e que resuma a missão da empresa. Oh, então pode dizer pra gente, ganhar dinheiro. Não. Então você quer me fazer crer que os donos dessa jossa não querem ganhar dinheiro, é isso? Não, mas a missão principal da empresa não é ganhar dinheiro. Ah, os caras que pagam a gente estão sabendo disso? Vocês avisaram eles, assim? Eu sei que aí bolava uma frase linda dessas, do tipo, promover a educação de forma crítica, inclusiva, e pregava isso para tudo quanto é lado, mas ela continuava funcionando nas suas práticas corriqueiras exatamente do mesmo jeito. O empresário administrava exatamente do mesmo jeito que continuava fazendo antes, nós trabalhávamos do mesmo jeito que continuávamos trabalhando, o aluno pagava, pensando bem, não pagava do mesmo jeito, ele pagava uns 10% a mais como pagava antes, enfim, nada mudou, salvo as plaquinhas na parede dizendo missão da empresa. Mais nada. Assim, e mudou a logomarca, ficou muito mais bonita. Realmente ficou. Eu já passei por isso tudo. Já faz parte do marketing para ganhar mais dinheiro. Isso tudo é só marketing e mais nada. É só um fazer crer que as relações que existem ali não são voltadas para a grana. Eu faço a missão de qualquer empresa. Lucro, ou você acha que alguém se dá um trabalho filha da mãe só para não ganhar dinheiro? É isso? Eu não acredito em altruísmo, meu amigo. Mas o que toda frase, tipo missão da empresa, faz crer é altruísmo. Outra é função social da empresa. Participei muito como avaliador do MEC para criar a instituição, permitir que cursos de direito sejam abertos. Aí eu entro numa delas e me mostro um vídeo institucional. O vídeo institucional era sobre a responsabilidade social da faculdade. Para dizer o seguinte, já que nós temos responsabilidade social, nós merecemos muito mais do que outros que não têm a menor preocupação social. A responsabilidade social era o seguinte, era um vídeo com a esposa do dono da faculdade, junto com a esposa do prefeito, distribuindo cachorro-quente para criança em favela. Bancado pela universidade, com pôster da universidade para tudo quanto é lado, inclusive o saquinho de plástico do cachorro-quente vinha lá com estampado o símbolo da faculdade. Eu falei, que legal, cara. Aí eu entrei na biblioteca. O que eles chamavam de biblioteca era uma prateleira. Eu não estou de sacanagem. É um espaço grande com uma prateleira. Uma prateleira. Eu perguntei para os professores quanto eles ganhavam. Eu perguntei para os professores, e um deles era de um sindicato, como era a relação do sindicato com a mantenedora. Eu perguntei para os alunos quanto eles pagavam. Perguntei para os alunos o quanto de retorno a instituição dava a eles. E as respostas foram as mesmas que eu cansei de ouvir em todo lugar. Não é? Os professores ganham mal, com a briga danada para conseguir, a título de aumentar salário, um benefíciozinho cretino, tipo um ticket daqueles e tal, não sei o quê. A compra de livros eles não investem mesmo, era uma prateleira que não se investia muito tempo. O dono da instituição chegou a dizer que biblioteca é um lugar para você entrar. Tem uma dúvida, uma palavra, por exemplo. Você entra na biblioteca, pega um livro, vê qual é a palavra que você tinha dúvida, fecha o livro, põe de volta na estante e volta. O senhor está confundindo biblioteca com dicionário. Ou seja, já reparou que a responsabilidade social da empresa nunca diz respeito a uma ação que diz respeito à própria empresa? Nunca na atividade fim da própria empresa? Que tal ser responsável, eu que sou instituição de ensino, socialmente responsável, ensinando? E, portanto, montar uma biblioteca decente para permitir que o aluno vá além do que o professor fala, abrir a biblioteca para a comunidade, para permitir que a comunidade possa, quem não pode comprar livro, ter acesso a conhecimento e tal. Porque é sempre com atividade assim, sabe? É distribuir cachorro quente em favela. Mas aqui dentro, que se dane professor, que se dane aluno, eu quero que você pague que não me apurrinho. É uma espécie de jogo para desviar a atenção. Banco Real. Sou cliente do Banco Real. E o mais irônico é que eu disse isso para o presidente do banco. É, porque... Dê uma olhada no site da casadosaber.com.br, onde eu dou aula, que você vai entender um pouco o que é a Casa do Saber e vai deduzir por A mais B quem é o público da Casa do Saber. Eu sou cliente do Banco Real há 12 anos e estava sentado o presidente do banco junto com a diretoria inteira, porque eles patrocinam o negócio. Eu citei frases do tipo, tomemos como exemplo um banqueiro asqueroso, com perdão do pleonasmo. Quando eu disse isso, metade da turma fez uma cara de espanto. Quando o cara, presidente do banco, começou a rir, aí todo o resto se sentiu autorizado a rir também. Que o cara pensou, se um sujeito que diz isso na sua cara, ou ele é completamente insano, ou então... Ou você odeia o cara e passa a perseguir pelo resto da sua existência, ou então você até vira amigo dele. Eu sou cliente do Banco Real. O meu talão de cheque é com papel reciclado, mas a porcaria da taxa de juros que me cobra é extorsiva. Que tal fazer responsabilidade social com a taxa de juros ao invés da porcaria do papel que é reciclado? Poupamos eucalipto, mas não poupa a porcaria do cliente. Não, aqui não, aqui tem que manter meta, investidor. Então, que bosta de responsabilidade social é essa? O discurso que se faz do Estado sobre o Estado, da administração sobre a própria administração, não difere muito desse papo de missão da empresa, de sinergia, de responsabilidade social. É cortina de fumaça. Quer compreender Estado e administração para valer? Olha como as coisas acontecem. Pensa que o discurso que se produz enquanto acontece não é um discurso que diz para você como as coisas são. É um discurso que apenas justifica para os outros como as coisas deveriam ser. Justifica para que você, principalmente você, que é o mané que sofre, do outro lado, aceite um pouco melhor esse negócio. Eu, por exemplo... É a história da razão que nós comentamos ontem. Razão tem muita. Entre a razão do mulazinho e a razão dos caras que vão reclamar com o mulá, há uma diferença muito grande. Uma é uma razão que parece justificar paixões, afetos, desejos. Parece justificar aquilo que é um querer não racional. Mas tem outro tipo de razão. Uma razão que é mais analítica. O que se tenta aqui, nesse jogo de contexto, de contextualização de ideias, é permitir nós mudarmos de uma razão para outra. É conseguir fazer uma análise, nos valer dessa tal razão analítica, que é bem provável que ela também seja um mito, mas enfim. Uma certa razão analítica sobre aqueles discursos sobre o Estado que são de outra razão. São discursos sobre o Estado que trabalham em torno da ideia de legitimidade, tornar válida, aceitável a ação do Estado, ao súdito que deve sujeitar-se ao Estado. Ora, súditos liberais sujeitam-se ao Estado na razão direta em que a ação de Estado não seja por ele interpretada como despótica. Essa mesma ideia, que tem data na história, que tem um contexto do seu nascimento, ela é ainda presente até hoje. Nós temos a mesma aversão dos liberais do século XVI e XVII, a ideia de despotismo. Da administração pública, como administrado, você aceita tudo. até saídas autoritárias, até atitudes autoritárias, desde que você não associe aquela ação autoritária a despotismo. Se você associa a despotismo, mesmo uma ação da administração, que não é à primeira vista autoritária, que não parece impositiva, que parece sensata, se o cara achar que ela é despótica, ele vai opor-se a ela. E o judiciário vai corroborar essa oposição. Porque judiciário é um cara que não sabe o que você faz, não viu o que você fez, não conhece o cara que reclama, mas é ele que vai dizer se você fez certo e fez errado, se o cara que ele não conhece merece ou deixa de merecer alguma coisa. Então ele vai julgar com o senso comum mais evidente. Senso comum que corresponde ao discurso sobre o qual ele foi bombardeado ao longo de 5 anos. Discurso que ele corrobora o tempo todo nos livros que lê. Discurso que ele cria a cada sentença que ele produz, a cada texto que ele produz, a cada discurso que ele produz. É isso que a gente tenta detectar aqui. É importante que você saiba para onde esse barco porra louca caminha. Ou seja, para o almoço. Ora, ser despótico é uma coincidência entre o poder de agir, o poder de fazer algo acontecer e o querer. Quando eu crio o Estado liberal, nessa metáfora de separação cabeça de corpo, é preciso que fique claro que você que age, você que administra, não é o mesmo cara que quer. Você tem como justificar isso de 1000 formas. É a norma, não sou eu. Vídeo segurança que me barrou no colégio por causa do tênis de 3 listras. Ele podia até ter se dado ao luxo, coisa que não fez, de dizer: eu até acho também idiota isso. Por mim, você entrava. Mas é que não sou eu. É a norma. Enquanto está, é, não, professor. Oi? Enquanto está, é. É a norma. A norma, você pode dizer, é irmã Terezinha. Perdão, é irmã Maria José. A irmã Terezinha era um pouco pior que ela. Irmã Maria José. Aí vem irmã Maria José. Irmã Maria José não diz, não entra porque eu não quero. Isso seria despotismo. Ela diz, não entra, porque se ele entrar, prejudica toda a existência da sociedade. Se ele entrar, vai começar uma reação em cadeia, em que o mundo vai virar uma zona, todos nós vamos entrar em guerra e nos matar, só porque eu entrei com tênis com 3 listras. Ou seja, não é ela. Por mim, ela podia até ter se dado ao luxo de dizer, por mim ele entrava. O problema é que tem as consequências da entrada dele. Eu tenho que ser responsável para com as consequências da entrada dele. Veja que quando você coloca nesses termos, você nunca é responsável por nada. Você nunca é o cara que decide alguma coisa. A decisão é sempre de outro. De outro. Nunca é minha. É de outro que fez a norma, ou é de nem outro. Caso de um direito natural que se presta a justificar. É assim porque o direito é racionalmente assim. É uma razão, razão que não é minha. Razão que eu deixo claro que não sou eu querendo justificar algo que é bom para mim. É uma razão que qualquer um teria se quisesse agir assim. Como Rousseau, que acreditava que o homem era razão na expiedade. E não é à toa que Rousseau e outro autor, Thomas Hobbes de Malmesbury, são repetidos à exaustão em livros de direito. Quando você discute a teoria do Estado, você fala de autores modernos, e fala de Hobbes e fala de Rousseau. O que os dois têm em comum? Hobbes tem um discurso sobre legitimidade do Estado. Ele diz, o que é o homem? O homem é um ser egoísta, por natureza. Por que egoísta? Porque as coisas do mundo não têm nem sentido, nem valor nelas mesmas. Nada tem nenhum sentido e nenhum valor. Mas como não? Eu vejo essa cadeira e atribuo a ela um valor e um sentido. Eu vejo esse copo vagabundo e atribuo a ele um valor e um sentido. Tanto atribuo que se alguém me propuser a troca da cadeira pelo copo, eu topo. Ora, como não há sentido e valor? O sentido e valor das coisas é atribuído por você. Não está nas coisas. Hobbes é um materialista. Há duas opções de você lidar com o sentido e valor das coisas. Para nós isso é importante, porque pretendemos chegar aqui num método de interpretação de princípios da administração pública. Como a interpretação dos princípios se faz eficaz como instrumento de controle da administração pública? Interpretar princípios é atribuir a eles sentido e valor. E você tem duas opções. Ou você pensa princípios de forma idealizada, idealista, acreditando que os princípios possuem em si mesmos um sentido e um valor próprio. Ou ao contrário, eles não têm nenhum sentido e nenhum valor. Aquele sentido e valor que eu digo que tem no caso concreto, quando decido alguma coisa, é sentido e valor que eu atribuí. Nessa hipótese há um certo peso moral que recai sobre você. O peso de ficar evidente que você é o cara que decide, você é o cara que escolhe. É preciso abrandar o peso moral para que ninguém chame você de déspota. É um jogo de construção, de justificação das ações, no final das contas. Como idealismo e materialismo? Ora, para o materialista, o real é. Todo e qualquer sentido e valor é atribuído. Para o idealista, se eu digo o copo é bonito, a beleza do copo ou a boniteza do copo é atributo inerente ao copo, pregado nele. Mas veja que coisa curiosa. Entre idealismo e materialismo, qual das duas ideias você acha que? Porque é engraçado. Nós representamos a sociedade, falamos das coisas o tempo todo por uma perspectiva idealista. Mulheres da sala. Reinaldo Giannichini. Ele é bonito ou feio? Porque essa carne de espanto, vocês não conseguem, é tão difícil assim esse julgamento. Olha, é subjetivo, mas vamos fazer uma votação agora, irmão. Quem acha ele feio, levanta o braço, por favor. Quem acha bonito, por gentileza, levante o braço. Ela só é até que se vier. Vamos fazer uma experiência. Qualquer homem da sala aqui, vá andar no shopping sábado ao lado de Reinaldo Giannichini. Repare como você ficará invisível automaticamente. Mas ninguém vai reparar na sua existência. É impressionante. É impressionante. Ora, se eu digo que Giannichini é feio, boa parte das mulheres tendem a dizer: como feio? Você está dizendo isso que você tem inveja, é desfeitado, que você é um barango. Cara, veja que se eu digo que ele é feio, quando as pessoas tratam como evidência a beleza de Giannichini, é porque eu não percebo a evidência. Evidência que significa que o valor beleza, o atributo beleza é inerente a ele. Tão inerente que se eu não percebo, é porque é uma má intenção da percepção. Eu não vejo porque não quero. O não querer ver que é a minha inveja, o meu despeito, o meu recalque. Ora, não é uma forma idealista de representar o mundo? Aí você viaja, junta uma graninha, porque o seu salário subiu. Porque os juízes pensaram, os embargadores pensaram, oh, os nossos servidores são tão importantes para nós. O judiciário não é nada sem eles. São eles que realmente importam na máquina. Não exagera, vamos dar um aumento de 40%. Também não são tão assim, ó, 40%. Ó. Você pega a grana do seu aumento e vai viajar, vai para a França. Olha que legal. Vai visitar o Museu do Louvre. Nessa está seu filho adolescente. Se o filho adolescente não quer ir ao museu, ele acha o museu um saco, mas você acha importante levar o filho ao museu? E você quer convencer o seu filho de ir ao museu? E você, muito pragmaticamente, usa um argumento imbatível com qualquer adolescente. Tem coisa muito interessante em museu, por exemplo. A estátua de Afrodite, deusa da beleza, em mármore, esculpida. Ah, é, e tá nua. Ah, é? Então vamos. Então tá. E o garoto já vai imaginando como será a estátua de Afrodite. E a cada esquina do museu, a cada corredor, a cada vaso, a cada ala tediosa de vaso grego, que são todos iguais, ele fica esperando o momento em que chegará o encontro dele com a estátua de Afrodite, deusa da beleza, representada em mármore. Ele vai imaginando os seios de Afrodite, duas cajamangas, em riste inquisitoras, você. Ele imagina a barriga de Afrodite, imagina a barriga torneada, feita em academia. Ele imagina as coxas de Afrodite, musculosas, torneadas. Imagina as nádegas de Afrodite, dois belos montes ressaltados à retaguarda. Meu amigo, quando o moleque dá de cara com Afrodite, ele olha, os seios não são duas cajamangas, mal são dois limões. E daqueles que, sabe, ainda deram umas porradas para fazer caipirinha. A barriga, ou melhor, as coxas não são torneadas, são funilares. Quando ele olha atrás, ele não vê dois belos montes. A mão, inclusive, desliza da nuca aos calcanhares, sem encontrar nenhum acidente geográfico no meio do caminho. E não rachou, não, está inteira. Cadê a bunda? E a barriga? Quando olha a barriga, aí ele começa a meditar, tipo, essa barriga eu conheço. Rolava chope da Grécia, isso é barriga de cerveja, eu conheço essa mulher aí. E ele, mas quem é o cara que vai usar esse modelo para a deusa da beleza? Aquela que nos livros de história dizia a beleza que extasia os homens. Aqui não deixa ninguém extasiado, diz o moleque. Se o critério idealista fosse verdadeiro, o mesmo êxtase que a estátua de Afrodite, como ícone da beleza feminina, provocava no greguinho adolescente, deveria ser o mesmo êxtase que provocaria no adolescente capixaba de hoje. Mas não. A estátua é a mesma. O mármore não perdeu suas formas. Formas que se mantêm ao longo de séculos. O que mudou, então? Padrão de beleza. É evidente que muda. Mas por mais evidente que seja, nós não dizemos, nós não falamos como se valor fosse atribuído. Falamos como se fosse uma evidência. Então quer dizer que a beleza de Giannichini não é... Giannichini não é bonita, é isso? É. E Pedro de Lara não é feio? É isso que você está... Mas se Giannichini não é bonito, se é subjetivo, se Pedro de Lara não é feio, se é subjetivo que é feio... Por que que um batalhão de gente diz que Giannichini é bonito e um batalhão de gente diz que Pedro de Lara é feio? Se é subjetivo, por que esse subjetivo é tão o mesmo? Você continua no Louvre. Quando você diz que vai ao Louvre antes de viajar, já tem gente que olha para você e diz assim, ah, você viu a Mona Lisa? Você pode entender patavina de arte. Mas a Mona Lisa, você sabe o que é? Esse quadro, você já... Antes de sair, já falam nele. Quando você chega lá, te dão um folder com o mapinha do museu. Você abre o mapinha, já estão dizendo, Mona Lisa, é assim, não perca tempo, com setinha ainda. Mal você entra, já tem uma plaquinha na esquina, Mona Lisa, é para lá, não fica perdido, seu retardado, é para lá, ó. A cada esquina há uma plaquinha como que dizendo a você, não perca tempo aqui, é vaso grego, não perca tempo, tudo igual, vai para lá, vai para lá. E nessa você vai andando, vê um monte de quadro, a cada quadro, dois ou três babacas na frente olhando. E vai andando, de repente você entra numa ala. Nessa ala não tem dois ou três. A Mona Lisa. A Mona Lisa é o único quadro do museu que fica meio que afundada na parede, com vidro antirreflexo na frente, a prova de balas, um cordão de isolamento, um segurança de cada lado e um mar de japonês tirando foto. É o único, cara. Aí você chega assim e fala, caraca, a Mona Lisa. Caraca, a Mona. Porra, achei que fosse maior. Meu amigo, quase todo mundo que olha, achei que fosse maior. Dizem a mesma coisa do Coliseu, da Torre Eiffel, achei que fosse maior. Porque aquela imagem já foi de tal forma engrandecida que você de fato espera uma coisa de... O quadro é desse tamanho, cara. Aí você ficou... Sorriso enigmático. Aí você viu, sorriso. Sorriso de, sei lá, tem ideia. Sorriso de... Aí você olha e diz você com toda a sua subjetividade que lhe é peculiar. Porra, mas que quadro te infrim, cara. Pô, eu vi muito mais coisa interessante aqui nessa bosta. Ai de você, se disser isso. Porque você volta... Viu, Mona Lisa? Vi. E aí? Puta, quadro te infrim. O quê? Não entende nada de arte. É por isso que nunca vai passar de ser o que é, porque não entende nada de arte. Aquele quadro, ele te punem, cara, te punem, te censuram. Você já participou de alguma reunião de enochatos? É porque existe o enólogo, que é o cara que estuda vinho, o enófilo, que é o amante de vinho, e o enochato, que é aquele mala que fica falando de vinho, que fica estudando vinho, que fica passando degustação de vinho e que leva você. É o cara da novela. É o cara da novela. Enochato. Aí tá lá você com o Enochato. Você já passou de reunião de Enochato? Eu já, cara. Eu já. O cara chegava pra mim e te ensinam a beber o vinho. Eu falei, cara, eu sempre achei até hoje que a única informação básica para beber o vinho é saber em qual orifício do corpo enfiar a bebida. Que fora isso, é tacar na boca e engolir, não é não? Tem outro? Não, porque você... Aí tem que dar aquela rebolada, enfiar na areba do copo não, taça. E tem a taça apropriada, meu amigo, eu sempre bebi em copo de requeijão. E o cara fica mexendo aquela, sabe aquele troço ali pra você? E enfia na areba e diz assim, mel, amêndoa, eucalipto, percebeu? Percebeu? E eu assim, eu só senti vinho. Vinho. E cachaça não é que eu também conheço, é vinho. E aí de você, se há tantas regras que você se sente até constrangido de beber vinho. Pior para um amigo meu que virou enochato. Porque antes de ser enochato, ele bebia vinho santa felicidade, numa santa felicidade. Adorava galhoto. Hoje, o cara senta, se alguém toma galhoto, ele faz uma cara de asco, tipo... Mas como é que pode? Você gostava tanto dessa porcaria. Dizer que isso sim é que é vinho e tal. E agora você diz que nem consegue tomar mais. Foi o que aconteceu. Ele diz: eu percebi o verdadeiro valor das coisas. Porra, quer dizer que as coisas têm um verdadeiro valor, é? Não é isso que dizem para você? Não goste de dinheiro. Você, precisa, você tem que gostar do verdadeiro valor das coisas. O verdadeiro valor das coisas é que... E te dão a regra, manual de instruções de como viver. O valor não é atribuído, se é atribuído, por que tem manual de instrução? Por que tem certo ou errado? Por que é um verdadeiro valor e um falso valor? Meu amigo, eis a sociedade constrangendo você, normalizando você, fazendo você ser o mesmo. É evidente que o sentido de valor é construído, mas eu não posso dizer que o sentido de valor é construído. Porque veja, se eu digo que é construído, você pega o vinho e diz assim: eu gosto. Eu pego e digo: é uma porcaria. O seu gostar anula o meu gostar e a gente não sai dessa. Mas se eu digo: o vinho é bom, a boneza do vinho é atributo dele. Se você não percebe como ele é bom do jeito que eu digo que é bom, é porque você tem um problema. Você degusta mal. Você não sabe beber vinho. É um ignorante, indigno de pertencer à nossa raça, indigno de pertencer ao nosso clube, o Enochato Enoboring Association, Brazilian Capixaba Brazilian Enoboring Association. Não é digno, não entrará no clube. Pois é isso que... O engraçado é que o judiciário faz a mesma coisa quando decide. Quando decide. É óbvio que o sentido e valor daquela norma que ele atribui, o sentido e valor é construído por ele. É construído por ele. Mas é o óbvio ululante. Quer um bom exemplo disso? Oh, o moleque lá, o João Hélio, que virou carne ralada lá quando arrastaram pelas ruas do Rio, não sei. Aí o que você diz disso? Barbaridade. Nossa, chegamos ao limite da violência. Eu lembro de outro acontecimento algum tempo atrás, em que disseram a mesma coisa quando aconteceu. Nossa, que crueldade, chegamos ao limite da violência. Foi em Brasília, quando tacaram fogo no índio Galdino, lembra, cara? Adolescentes de Brasília sem ter o que fazer, foi criado em Brasília. Lá a gente, quando tinha o que fazer, ia queimar índio e tal. É, tacam álcool no sujeito, tacam fogo, ele morre queimado. Assim como os caras do moleque lá, o João Hélio, amar o sujeito e dar. Aí, os dois são presos. Aí, os dois são meio que submetidos a um julgamento. Os caras do Vinho Galdino já foram julgados. Sabe qual foi a sentença deles? Uma juíza interpretou a ação deles. Disse: é homicídio. Caso de João Hélio, também já disseram. É unânime. É homicídio. Mas no caso dos caras de Brasília, disseram: homicídio culposo. Culposo, porque não houve a vontade livre e consciente de matar alguém queimado. É porque, no fundo, é o que eles chamam de culpa consciente. No fundo, mas bem no fundo, o que eles queriam era só fazer uma brincadeira. Eles não queriam matar. Eu levo em conta a intenção. É isso que 11 em cada 10 livros de direito dizem para você. O critério para dizer qual é o crime é a intenção. A finalidade da ação. Com que finalidade? O que ele queria? Esse elemento subjetivo da ação que determina como julgar o caso, como relacioná-lo a uma norma. E eles entenderam. Desses garotos que responderam em liberdade pelo crime. Porque a mesma juíza que disse que era crime culposo entendeu desde o início que eles não ofereciam risco à sociedade. Agora, em termos de crueldade, qual é a diferença entre arrastar João Hélio e queimar o Galdino vivo? Em termos de crueldade humana, assim. Não é, agora me diz uma coisa, você acha que tem alguma chance de algum juiz dizer que os caras que arrastaram João Hélio agiram de forma culposa? Mas nenhuma. É doloso e com D maiúsculo, vão dizer. E vão dizer que doloso e com crueldade, porque eles podiam ter parado o carro e soltado o garoto. Doloso. Doloso. Mas eles não queriam roubar o carro. A intenção, né? Aquilo foi só um meio para fugir. É doloso. Vá lá, dolo eventual mesmo, mas... Por que um, eu não tenho a menor dúvida, digo que é doloso da pior forma, no pior grau e tal, e o outro é culposo, não é perigoso? Você quer ver outra coisa interessante? Operação Navalha. Ontem, o papo no jornal era políticos do governo, políticos da oposição, ministros do STJ e do STF, presidente da República e a OAB, todos dizendo a mesma coisa. Excessos da Operação Navalha. O que eles chamam de excesso? Esse divulgar antecipadamente para a imprensa dados sigilosos. E já estão promovendo a toque de caixa aquilo que será o único resultado concreto da Operação Navalha. Os senhores acham, sinceramente, que alguém vai ser preso? Ou alguém tem essa ilusão aqui na sala? É criar uma lei que proíba o Ministério Público, a polícia, de divulgar informações à imprensa. É, eu conheço muito policial. Sabe por que, que divulga? Porque eles sabem que a única punição que esse cara vai ter é o nome dele estampado no jornal. E mais nada. E mais nada. Mas o interessante é que agora, essas instâncias todas, esses homens de bem todos, se mobilizaram para de forma unânime dizer... Foi um absurdo, foi um abuso. Qual é o abuso? Abuso divulgar uma gravação, divulgar dados de um inquérito, divulgar a imagem, porque até isso rolou, a imagem do cara sendo preso. Isso viola o direito à intimidade, porque ele deve ser considerado inocente. A imprensa divulgar a foto do cara sendo levado para o camburão, viola a dignidade. Isso é um absurdo, temos que coibir e tal. Você lembra da foto? Porque está na internet, é fácil procurar. A cena da prisão dos caras que mataram o João Hélio. Em que está aquele tumulto de gente, um policial militar com aquela cara de briga, segurando no pescoço do sujeito, com o cara com a cara assim, né? E levantando para dizer assim... Levanta a cara que é para tirar a sua foto, para todo mundo saber que foi você. Sabe? Ah, não vai esconder a cara não, babaca. Pode pesquisar na internet, nos jornais antigos, quem tem acesso ao UOL, que dá acesso a todo o arquivo do jornal dos últimos 20 anos, você não encontrará nenhum comentário, discurso político, até juiz, desembargador, diabo que seja, dizendo que aquele ato do policial de levantar a cara, de expor é um absurdo, viola a intimidade, que todos são inocentes até que se prove o contrário, mas ninguém. Mas quando é governador do Maranhão, estado que tem fama de uma política honesta, de retidão, de para não dizer o contrário, aí viola tudo. Mas a questão é que quando eu digo isso na imprensa, quando o presidente da OAB vai fazer discurso falando dos excessos da Polícia Federal, ele nunca diz, bom, agora eu estou mexendo com rico e realmente é um excesso mexer com pessoas ricas e... Ele diz o contrário. Ele diz de forma a fazer crer que a decisão dele, que decide que esse caso é abuso e que no caso dos caras do Rio não é abuso... Não é ele que quer, é uma razão que está além dele. É uma razão com a qual todos concordariam. É uma razão igual do mulazinho. Uma razão da qual você não tem saída. Uma razão que não admitiria contra a razão. Uma razão que não é fruto de um ser de intenções. Não há intenção nisso que eu digo. Eu digo porque é o certo, porque é o consagrado. Eu digo porque... É sempre um jogo para você dizer que você não é você enquanto você fala, que você não sente, que você não decide, que você... É esse o jogo que exigem de você. Se parecer o contrário no que você faz, ainda que o que você faça na administração pública, se abraçar os outros, dizer bom dia, eu te amo, ainda assim você será considerado um déspota, sua ação será considerada imoral. No poder nunca se tem razão. Oi? No poder nunca se tem razão. E sempre se tem razão. Nunca o servidor tem razão. Nunca. A razão é sempre de outro. Ele é um nada. É um corpo que age. Mais nada. Mais nada. O engraçado é que o corpo que age, quando age de forma seguindo regra, arrisca. Mas seguir a regra arrisca, prejudica o seu chefe imediato e supremo. Aí ele diz que não é assim. Que você interpretou errado. Não é legal? A dimensão jurídica. Exatamente. Porque dimensão jurídica. Isso que se chama de dimensão jurídica é a dimensão desse jogo de atribuição de sentido e valor. Jogo de construção de sentido e valor, em que ao ser feito, não pode parecer que houve uma intenção. Não houve uma intenção. Ô Júlio, o que você acha da questão da improbidade que o governo passou uma PEC lá? Proposta de emenda à Constituição. Aí quer dizer, pô, um monte de prefeito, um monte de gente que estava apertado, o meu mesmo lá. Aí o trabalho está apagado, os caras que vão voltar aqui estão arrumando o platinho. Pode ser esse que a gente está arrumando. Não dá para entender. Eu fui criado em Brasília nos anos 80, eu participava do movimento punk e tal. Então eu vi, dentre outras coisas, um aborto elétrico tocando no prédio do Objetivão, não é, que era um prédio abandonado. Nada mais punk do que show em prédio abandonado. O aborto elétrico era o grupo que depois virou Legião Urbana. Ele rachou. Tinha Renato Russo e tinha o Dinho. O Dinho fundou o Capital Inicial, junto com o espólio mesmo do... parte do aborto elétrico, e Renato Russo cria a Legião Urbana. As músicas foram divididas. Na época já cantavam a música Que País é Esse? Nananana. Tempos depois, a Legião Urbana grava a música Que País é Esse? E aí perguntaram, com essa música é uma das mais antigas da Legião Urbana. Quase todas as músicas que estavam no primeiro e no segundo disco são mais novas. Por que só agora você gravou Que País é Esse? Que fez sucesso na época, vendeu muito e tal. Tocou muito na rádio. Ele falou pelo seguinte, é que a gente fez essa música há tanto tempo e pensou assim, pô, se a gente gravar esse troço, é uma música que fala do momento, mas o país vai mudar, o país vai melhorar e tal. E daqui a um tempo vão ver uma música dessa e não vão entender. Aí ele chegou uma hora e falou, porra, essa música tem mais de 10 anos e continua atual. E o pior, agora eu tenho a perspectiva de que ela vai continuar atual pelos próximos 10 anos. Isso foi em 88. Nós estamos em 2003 e você acaba de fazer a mesma pergunta da música o tempo todo. E a questão é que eu acho que a gente vai continuar fazendo essa pergunta pelos próximos 100 anos. Não é? Você gravaria um disco fazendo essa pergunta? Pensando o disco como a obra que ficará para a posteridade? Obra que você quer que tenha sentido ainda daqui a 100 anos? Ou... é uma aposta, cara. Claro. Fico feliz com sua presença agora. Agora eu estou tranquilo. Olha, fez nosso país. A luta toda contra a corrupção parece ser uma tentativa de impor razões públicas às emoções privadas. Mas é difícil você impor razões públicas às emoções privadas se as emoções privadas não se assumem como emoção privada. Eu decido assim porque é filho de juiz, é filho de desembargador, é filho de gente rica. Mas não diz na sentença que decide assim porque é filho de juiz, filho de desembargador, filho de gente rica. Não diz. Se Se eu digo para o cara, não, você fez isso só porque não, eu fiz isso porque é a forma correta, olha o livro do Damásio, olha o que, que o grande jurista diz que é para fazer. O cara que produz um discurso totalmente abstrato, que nem levou em consideração o caso concreto quando escreveu aquela porcaria. Eu não diria um bebê pré-estabelecido lá na lei federal, dos jurídicos, são bebês que têm seu público, ainda tem despreceza, público geral, se atira, aí depois tem lá um link que fala, ele se adota no seu superior, é certo, mas você está bem legal. Aí fica nessa contradição, né? Porque lá está na lei e na prática não acontece, você faz isso. Porque, tipo assim, você tem que obedecer, lógico. Mas quanto mais você está mais legal, mas aí no caso tem aquele jogo que vai e volta e... Leis são como sonhos. Existem na medida em que você acredita neles. Esse jogo de discurso todo é um jogo de criação da crença na lei, na crença, não digo nem na eficácia da lei, mas na forma da eficácia da lei. A construção de um crer ser certo e um crer ser errado alguma coisa. A grande luta que há na sociedade, se as coisas não têm sentido e valor em si mesmas e, portanto, não têm o sentido do certo e o sentido do errado, é a luta social que atribui o sentido e valor às coisas do mundo. Esse é o grande embate. Toda empresa, todo órgão público, porque seria diferente, vive esse mesmo conflito. Um conflito que é o conflito do valorar. O conflito que é o conflito do atribuir sentido e valor. Essa é a grande luta. A norma é só um objeto cujo sentido e valor será atribuído. E mais nada. E mais nada. Se a lei funcionou algum dia como critério limitador, é porque havia um discurso, uma crença, havia uma série de procedimentos que permitiam que funcionasse assim. Ora, no Estado liberal, quando eu digo, cara, o poder não pode ser despótico e que eu separo cabeça de corpo, é como se, já que eu sou o corpo que executa, não sou o mesmo que pensa, o que limita a minha força, o meu executar, é algo feito antes dele, limitação a priori. Sou limitado pela lei. Essa é a ideia da legalidade que consta. Ou seja, só faço aquilo que a lei permite na medida em que permite. A liberdade na esfera pública é uma exceção. É uma exceção. A regra é a não liberdade. A exceção do poder fazer alguma coisa, ela só pode surgir da lei que cria exceção. Essa é a ideia. Esse modelo pressupõe um Estado liberal. Pressupõe um Estado liberal na medida em que no Estado liberal o legislativo é forte. O legislativo é forte. O executivo é fraco. Fraco porque poder burro. Fraco porque não decide. O legislativo é forte porque decide. Ora, pega uma lei de 100 anos atrás. Eu vou pegar uma que tem mais de um século. A norma que cria os cursos de direito no Brasil. Ela é muito engraçada, porque se você ler a forma como as leis são redigidas, eu não estou falando só do vocabulário, não. Estou falando da estrutura da lei mesmo. Ela é ultra detalhista. Imagina uma lei que me chega ao detalhe de não só criar, dizer, estão criados cursos de direito e tal, define o currículo, define em que lugar vai funcionar o curso, o endereço, define o horário das aulas previsto em lei. Ainda tem um parágrafo que diz, no primeiro terço da aula, deverá o professor verificar a presença dos alunos, apresentar a doutrina e jurisprudência. Uma lei que chega ao extremo de detalhes, de detalhismos, ao ponto de dizer o que o professor tem que dizer em sala de aula. É a mesma coisa que, ao invés de fazer uma norma dizendo compete ao setor A autorizar ou não alguma coisa, é fazer uma norma dizendo compete ao setor A funciona em tal lugar, de tantas horas às tantas, a autorização deverá ser feita no formulário tal. O formulário tal deve ser autorizado ou não com carimbo no primeiro texto inferior. O carimbo deverá ser conforme o modelo abaixo. O carimbo só poderá ser carimbado com tinta azul. Quanto mais detalhe eu colocar, veja que menos espaço para você decidir alguma coisa você tem. Você pode chegar a um grau de rigor tão grande em que haverá até um curso de como carimbar sem criar LER, lesão por exercício repetitivo. O movimento é esse, e não esse. Esse não, esse sim. E lá fica você. Exatamente. Não é mesmo a sociedade normalizada em que você não pensa nem o agir do corpo? Pois é esse modelo. Se você dá um salto, aí você vem. O que limita a ação? A lei que limita, a lei que deveria, por um critério de legalidade, ser aquele mecanismo antidespotismo a priori. A legalidade, moralidade. Mas não lhe diz o que é moral, não lhe diz como interpretar a lei, não lhe diz. E mesmo a lei deixa uma margem para aquilo que você chama hoje de discricionariedade muito grande. Discricionariedade é a liberdade de decisão que a própria lei lhe franqueia. Só que a discricionariedade é descrita sempre como exceção. Mas no duro, não é exceção. Ela é muito ampla. Pressupunha-se que a norma ultradetalhista seria eficaz para limitar a sua decisão, porque pressupõe que a lei não é interpretada. Ou pressupõe-se que a interpretação é apenas conhecer o verdadeiro valor da lei, o verdadeiro sentido da lei. É como se dissesse, a lei é objetiva o suficiente para fazer 150 pessoas agirem de uma única forma diante de casos semelhantes, sempre. Se 150 pessoas agem de 150 formas diferentes, é porque não entenderam a lei. O problema é de entendimento, porque a lei tem um sentido e valor que está nela. E é perceber o sentido e valor que está nela que limita você, que impede você. O problema é que fica cada vez mais evidente que não tem sentido e valor. Fica cada vez mais evidente que é construído. Mas o jogo da construção... Professor, combinando o negócio aqui na manhã de hoje, combinando o debate, eu estava combinado nele. A lei são... Que palavras? Palavras com símbolos. Símbolos todo mundo cria quando vai falar, minha palavra também tem símbolos. Só que tem som. Eu busco o meu arbitrarismo da minha cabeça e pronuncio um monte de coisas que interpreta de acordo com a minha família. Se eu falar lei, tudo tem sentido, ele tem assim a lei também. Então, se eu falar uma coisa que eu acho que é muito mais importante, que é a crença e a legitimidade. A legitimidade não é a legalidade institucional, mas a legalidade para as pessoas creem que aquilo é legal, o que não é legal. No Brasil, especificamente, a gente está vendo nas manchetes um monte de coisa que está acontecendo aí, que não usa lei para os grandes, por exemplo, que libertam rapidinho, viagens, qualquer dia, eu não estou lendo nada, né? Então, mas ele recursos que não podem estar lá preso, vamos dizer assim, é porque não há crença na sociedade legítima de que aquilo é verdade. Ontem eu dei um exemplo aqui que eu vou falar. Se eu andar pelado aqui, fiz uma lei que não escrita, não. A própria coerção, a própria atitude das pessoas de elas mandar nu, aqui elas têm que se punir severamente sem precisar de uma língua querida. Então eu estou cuidando porque esse é o cálculo, o valor, o princípio, a qualidade, são coisas muito subjetivas, no que serve, porque eles construíram um construto social no dia a dia, que vem de cultura ética, superfície, até por aí, eles construíram na base da questão do olhar, do sentir, do amar, do dizer, do falar e da interação de pessoas. Essa foi uma história bem escrita, cheia de escrita, cheia de verbo agir, quando falar, um grito lá, um dedo, um dedo, outro dedo, outro para um dedo, um dedo, para outro dedo, outro dedo, mais ainda que deixa a sociedade mais caótica, que foca todo mundo hoje em dia na comunicação. Estão viajando assim, mas eu vou pegar uma carona na viagem, assim, no bonde. Se a luta é pela construção simbólica, quem luta? Você tem de um lado, porque se o sentido de valor é atribuído, claro, você pode ser atribuído por um indivíduo, que na sua singularidade faz, dirá você o que quer. Isso que nós aprendemos, pelo menos no campo do Estado, dizer que não existe, porque dizer que ocorre assim é o déspota, é despotismo. Por outro lado, tem uma sociedade que constrange, que constrange. É questão da semiótica, por exemplo. Isso é um significante, um objeto material. O significante tem um significado, o significado é atribuído, é construído. Acredita-se que há uma relação entre significante e significado, que é mantida pela sociedade. Se todo mundo diz que o nome disso aqui é copo, você pode chamar de copo. É claro, chamar de copo foi inventado. Você podia ter chamado isso aqui de giló. Uhum. Mas uma vez chamado de giló, cria-se uma convenção social, que é tão forte na medida em que o grupo social mantenha. Se não há sociedade, não há manutenção do sentido e do valor. Então, veja a questão da lei. Veja a questão da hipótese de um servidor público opor-se à norma de um indivíduo, a forma como o indivíduo decide por entender que aquilo contraria o princípio geral do direito. Um parêntese só para explicar essa norma, que o direito administrativo nosso, ele é todo de inspiração francesa. Todo, 100%. Os franceses inventaram um direito da administração pública. Não havia um direito da administração pública. Eles inventam isso. No direito administrativo francês, e a França tem código de direito administrativo, nos códigos de direito administrativo franceses, o servidor público pode recusar-se a cumprir uma deliberação do seu superior se entender que ela contraria a norma ou princípio geral do direito. Ou seja, ele pode opor-se até por achar imoral, ainda que legal no sistema francês, como regra geral. No Brasil você não tem código e nenhuma regra geral para isso. Mas você inclui em estatutos, em pequenas normas, o mesmo critério. Cuida de professor. Mas nesse embate entre um servidor que pode eventualmente opor-se e que tem uma norma que ele pode alegar dizendo eu tenho esse direito de me opor por achar ilegal, por achar imoral. Como quem diz, eu, servidor, sozinho, isolado, tenho também o direito por lei de ser intérprete da norma. Não só você que é meu chefe que interpreta, eu também posso. E posso agir de acordo com a norma que eu interpreto. Do outro lado, tem o chefe dizendo o contrário. Faça o que eu mando. Obedeça as minhas normas. Obedeça a estrutura hierárquica. Para que a palavra do chefe, que faz o que quer, que interpreta com um grau de liberdade muito grande, para você que se opõe a ele ter força, é preciso que a sua oposição encontre guarida em algum grupo social que diga que a sua interpretação é boa. Assim como há um grupo social que, quando eu digo que isso aqui é copo, diz, você acertou, claro, copo. Se eu digo que é giló, grupo social que diz, não, não é giló. Tem o seu chefe dizendo, isso aqui é um giló, você diz, é copo. A questão é se dentro do grupo social em que você vive, se o chefe diz que é giló, todo mundo passa a dizer que é giló ou não? O chefe diz que é giló, você diz que é copo. E todo mundo chega e diz assim, ela está certa, é copo, esse chefe aqui é um cretino. Sabe quando você entra em ônibus e está aquela placa proibido fumar? E está o cara fumando charuto? Sabe? Aí tem aquele cara que fica assim. E não fala. Se ele levanta para falar, o senhor está fumando, mas está vendo a placa dizendo que não pode? O cara dá uma baforada e daí na sua cara. Quando você se levanta e diz para ele, para de fumar, e ele diz, não vou parar, as outras pessoas, elas apoiam você dentro do ônibus, ou eles vão ficar quietos olhando assim, se ferrou, e abaixar a cabeça. Essa é a diferença. Se apoiam. A norma socialmente interpretada é forte. Se não há uma sociedade que apoia a atribuição de sentido e valor à norma, se não é a sociedade que vai ditar, entenda a sociedade não como o universo, o Brasil todo, mas como aquele grupo social que atua nessa luta, que faz parte desse grupo, grupo que é afetado. Se não há o grupo, só há indivíduos. Quanto menos o grupo se impor, mais o indivíduo tem força. mas o indivíduo tem força. E se a questão importante é guerra entre indivíduos, é você, indivíduo, sozinho, dizendo, está errado, contraria princípio do direito, não sou obrigado a obedecer. E outro indivíduo dizendo, é você que está errado, o certo sou eu. Se a luta vem por indivíduos, o que é que prevalece? O indivíduo mais forte. Chuta, quem é o indivíduo mais forte? É o cara que pode enfiar-lhe um pé na bunda. Claro. É o cara que pode transferir você para a borda do mapa, mas, do Estado. Ao salvar aquele Um delegado de polícia no Rio e o prefeito César Maia, eu odeio o César Maia, mas nessa tem que dar crédito pro cara. Os dois prestaram um grande serviço uma vez à sociedade, no dia em que uma guarda municipal, uma mulher guarda municipal, carro parado em Copacabana, uma placa proibida de estacionar, mas do lado do carro, não nem dizer que está no final do trecho, é do lado do carro. Mas ela fez o que faz com todo e qualquer carro. Canetou e guincho. Meu amigo, esse negócio de guincho no Rio funciona e funciona para valer. Só que, meu amigo, aqui ainda é muito tímido se comparado com lá. Porque lá é bravo o negócio, sabe? Então não deu outra. Pegou e tal, e guincho. E guincho. Quando está levantando o carro, aparece o dono, desembargador. O carro é meu. Olha, sinto muito, só foi multado, proibido, vai ser levado para o depósito e tal. E começa aquela discussão. Você não pode fazer isso porque eu tenho um processo muito importante para decidir, eu não vou chegar e o judiciário vai parar por sua causa, não sei o quê. E ela, eu sinto muito, mas é a norma, eu estou cumprindo regra. O desembargador deu voz de prisão para ela. A senhora está muito arrogante, porque a senhora está aí querendo rebocar meu carro, dizendo que não tem. Que arrogância é essa? Com quem a senhora acha que está falando? Voz de prisão. Chama a polícia. Chega para o policial, a senhora está presa. E ela disse, olha, eu estou só cumprindo, não, o senhor está multado. Foi parar todo mundo na delegacia. Chega o desembargador para o delegado. Ela está presa, o delegado. Por quê? Porque ela me desacatou. E qual foi o desacato? Eu apliquei multa nele. O delegado falou, isso não é desacato. Ela não está presa. Chamaram, e assim foi subindo o negócio. Aí chega o corregedor da polícia. O corregedor da polícia chega para os embargadores e diz assim, o delegado não está preso, porque o delegado não lhe desacatou, porque o delegado cumpriu lei. A questão é que houve esse grupo social. Eu não digo nem a sociedade, porque só essas pessoas só ficaram sabendo depois que a pendenga foi resolvida. Chegou o prefeito. Porque o prefeito foi para a imprensa para defender publicamente a guarda municipal. Se a guarda municipal não fez nada de errado, ela não vai ser punida, ela vai ser promovida, porque teve coragem numa sociedade que é desigual de peitar o cara. Ela vai ganhar metade por exceção. É isso que vai acontecer com ela. E no tribunal, os desembargadores, a começar no Rio por Sérgio Cavalieri, que era o presidente, produziu nota de desagravo ao desembargador, que foi humilhado. O cara faz essa festa toda, faz essa pirula, essa quizumba toda, resolve lá, chama Deus, e ele é que foi humilhado. Sabe um negócio assim? Mas o problema nosso, o grande problema da sociedade é a impressão da inexistência da sociedade. Se leis são como sonhos, existe na medida em que acredita nele, a questão é que não há uma sociedade que entenda que as regras, que as normas pertença a ela. Sabe aquele papo moderno de que a lei se legitima, se justifica porque a lei é sua, é vontade sua, é você que quis, porque a sociedade é sua? Você não se sente dono da sociedade, se sente objeto dela. O dono da lei é outro. O dono da lei é o deputado que faz. O dono da lei é o governador que manda cumprir a lei. O dono da lei é o desembargador que interpreta a lei. Você não é dono. E por isso você não luta por ela. Quando a sociedade se omite, aí ferrou. Principalmente se a população chegou mais simples, desconhece as coisas, tem alimentação. Mas não é só uma questão de ignorância. Mas claro, o movimento deu certo por causa disso, porque a sociedade estimou aquele movimento que limpou um grande parte para a corrupção italiana aconteceu. Agora pouco tempo atrás. No Brasil, uma oportunidade do nosso profissional, também nesse serviço municipal, está falando exatamente o que o senhor está colocando. Se não há uma legitimidade de fato da sociedade, a sociedade nossa brasileira, no caso especificamente, está começando a aparecer agora via a questão da Polícia Federal. Que a gente não se dona chegar perto de um juízo, de um prefeito, de um governador, e impor, ela não tem um senso de dona ainda do que é da lei que é que ela tem um poder. É, a representatividade que na representação que acaba não sendo legítima, porque ele elege, mas eu acho que a sociedade não tem condição de coibir, assim, não tem visão. Ela não deve ser isso. Nós não percebemos que ele tem essa força. É porque o discurso liberal todo, olha que coisa sutil, cara. É, o discurso liberal todo, ele parte do pressuposto, não é? É, de que a lei é fruto de uma razão, razão essa que é sustentada por uma sociedade. Se não há sociedade que sustenta, há despotismo. Mas ninguém imaginou que a sociedade não quereria sustentar. Porque a época em que esses discursos são produzidos e hoje reproduzidos, na época em que eles são produzidos, quem em sã consciência não quereria que o rei deixasse de ter o poder que tem sobre ele de intimidação, que é um poder de morte, ou de deixar de viver? Quem é que não quer? É só ir no morro, pergunta pro cara do morro quem é que não está afim de que o traficante pare de impor terror no morro. Mas 100% quer. Então é insano não querer. É como se fosse no dia em que tirar o traficante, que elas vão ficar tão felizes que nunca mais vão querer deixar ele voltar. É essa a crença. Mas isso de fato não aconteceu. E não é só pela questão de conhecer a lei ou desconhecer a lei. É por falta de um certo formalismo. O que eu digo formalismo? Olha o discurso de Hobbes. Hobbes diz, o homem é um ser egoísta e tal. É, sabe esse papo de que liberdade e igualdade? Bom, para Hobbes, a liberdade e a igualdade são uma bosta. Porque o que é ser livre? Ser livre é poder agir de acordo com a própria vontade. O que é ser igual? Ele explica pelo oposto. A não igualdade, por exemplo, na natureza, os animais não são iguais. Por que não? Veja, eu que não tenho o que fazer, porque eu sou só professor, e professor é aquela história, pergunta, você está só dando aula ou está trabalhando também? Eu digo, não. Eu não trabalho, eu sou vagabundo, assumido mesmo, e ainda bem que ninguém leva a sério esse negócio de vadiagem, senão eu estava no xilindró faz tempo. É, aí eu fico assistindo televisão, adoro o programa de bicho, sabe, Discovery Channel, adoro. Do programa de bicho, um dos bichos que é o meu favorito é o gnu. O gnu, cara, é um boizinho africano. Puta que só se fode, impressionante, cara. Você vê o gnu, pode saber, é o almoço, porque o personagem nunca é o gnu. É o leopardo que vai voar. O gnu está bebendo água, eu já me preparo, lá vem o crocodilo. Mas no pescoço, bum, e de uma só, o gnu só se ferra. Você nunca verá num documentário desse os gnus se unindo para lutar contra o crocodilo. Porque simplesmente não dá, cara. A natureza foi cruel, a natureza dotou o gnu de armas tais que na luta natural do gnu versus o crocodilo, não tem mil vezes o embate, mil vezes o crocodilo vence. Mas o homem é diferente, dirá Hobbes. Porque o homem tem a imaginação. A imaginação permite que você não precise sair no braço com um leão, com um crocodilo, com um leopardo. Você se sair no braço você perde, a natureza não lhe deu essas armas físicas, mas graças à imaginação você faz armadilhas, você cria lanças, você cria armas, isso faz com que você se veja livre dessa lei da natureza, lei que é a lei do mais forte, lei que hierarquiza. Liberdade e igualdade coincidem. Você é livre porque pode matar qualquer ser da natureza. Igual porque outros humanos têm igual capacidade de matar. Porque para Hobbes, só a força e a violência é que cria alguma lei na natureza. Porque Hobbes é um materialista e na natureza nada tem sentido e valor em si mesmo. O sentido e valor vem da força. É o mais forte que diz, é assim e passa a ser. Porque ele é mais forte. Se não for, te enche de porrada. Simples. Se você pudesse dar porrada nele, você faria a sua lei. Para Hobbes é assim. Mas o Estado não é assim. Por que não? Se o homem é igual porque tem igual capacidade de matar, e não me olhe para essa cara, todos são capazes de matar aqui. Todos. E de forma a não deixar pistas. Qualquer um. Se você diz, mas eu não, é porque você se anula como assassino. É porque você diz para você mesmo que não consegue matar. É como andar nu. Qualquer um aqui pode tirar a roupa. Não há nada no mundo físico que lhe constranja. Ainda que todo mundo dê força, tira, tira, que é para não dizer a sociedade vai... Não, a sociedade não vai reprimir, pode tirar a roupa. Mas ainda assim você diz, não consigo. É você mesmo que está se bloqueando. É como se a regra da sociedade você já internalizasse. Que processo é esse que Hobbes explica? É porque você abriu mão da sua liberdade e da sua igualdade. Porque a liberdade e a igualdade nos leva, de fato, a cada um querer impor pela sua força a sua lei. E o que isso vai causar? Porque eu sou mais forte, quem é o meu inimigo? Todos os outros que são mais fracos. Qual é a chance que você, por mais forte que seja, de vencer uma guerra, você sozinho contra todos? Nenhuma. Isso vai gerar só a sua morte violenta. Então a liberdade e igualdade leva à morte violenta. A morte violenta é indesejável. Você, que deseja só o que é bom para você mesmo porque é egoísta, deseja também não ter morte violenta. Por medo, portanto, da morte violenta, você funda sociedade e Estado. Sem o sentimento do medo, nenhum direito se legitima, nenhum Estado se legitima. A causa da socialização, para Hobbes, é o medo. É o medo. Pelo medo da morte violenta, você abre mão da sua liberdade e da sua igualdade. Abre mão da sua liberdade, da sua igualdade, quando, da sua liberdade, perdão, quando diz, vivemos em sociedade. Porque agora você não faz mais o que quer, você faz o que todos fazem. Não é livre. Abre mão da sua igualdade, porque diz, eu vou escolher um de nós para me submeter a ele, será o meu soberano. Esse cara vai fazer as leis, leis que nós todos vamos obedecer em grau de igualdade. Hobbes nunca diz o conteúdo da boa lei. Ele não explica para você qual o conteúdo, que não importa qual o conteúdo. Para Hobbes o que importa é que a sociedade vai ser boa se todos obedecerem à lei, independente de qual for a lei, porque é a lei que impede que nós ajamos conforme nossa natureza. O que é agir conforme a natureza? É fazer o que quer e pode. E você quer e pode tudo, cara. Você pode matar qualquer um, impor a sua lei. É para evitar isso que temos que obedecer uma lei. É como se ele dissesse, qualquer lei, pouco importa o conteúdo dela. A alternativa a ela é o estado de natureza, que é a guerra de todos contra todos, que é a morte violenta. É como se ele dissesse, ruim com a lei que você tem, pois saiba que é muito pior sem ela. Discurso de legitimação, mas que você chamará de formalista. É porque Hobbes espera que você, homem racional, pense assim. E que pensando assim, você acredite na lei. Porque acredita que a obediência na lei, seja lá que lei for, é boa, porque não obedecê-la é o caos. Isso nós chamamos de formalismo. É esse aspecto formalista de obediência à lei que não há na sociedade. Não se obedece à lei por ser lei. Quer ver um bom aspecto disso? Churrascaria Porcão, no Rio de Janeiro. Na área de não fumantes da churrascaria Porcão, um cara fuma charuto. Exatamente o exemplo do ônibus. O cara fumando charuto e do lado uma pessoa na mesa começa a... O senhor não pode fumar charuto. Ele disse assim, mas não está incomodando ninguém. Está me incomodando. Mas a fumaça está indo para cima, mas está me incomodando. Está incomodando, mas você que tem um nariz muito sensível. Olha, não pode fumar aqui e tal, e o senhor está preso, porque eu sou delegada de polícia. Delegada de polícia não pode me prender, porque não é crime fumar. Ah, é? Não posso não? Pois sabe que agora o senhor está preso é por desacato. Não, daqui não vou sair não, você não pode me prender não. Ela vai e chama a polícia. É a delegada que ocupa uma posição de dominante dentro da Polícia Civil, não é delegada nova, é delegada das antigas e tal, corregedora. Quem aparece? A unidade de operações especiais da Polícia Civil. Os caras de preto, metralhadora. E o que que ele faz, o cara? Já é assim, é? Então também vou chamar do outro lado. O cara é militar. Oficial do Exército. Quem ele chama? O Exército. Lembra disso? Aí, cara, por causa de um charuto, por causa de uma norma, veja como a norma é fraca, veja como nós somos pouco formalistas. Porque o formalismo é eficaz, a sociedade é eficaz, a normatividade é forte, e o indivíduo será forte, o cidadão comum será forte contra cidadãos que se acham especiais, quando esse aspecto formalista estiver presente. Não é questão de conhecer e não conhecer, você tem dois brigando, mas simplesmente brigar pela norma não faz com que ela seja automaticamente aceita. Tem que fazer um jogo de força sobre força. Ah, é? Então chama a polícia. Então, é como se aquela norma só valesse se tivesse um cara com fuzil do seu lado, porque sem isso não funciona. Mas para Hobbes a sociedade só funciona se não depender da força. Aquilo ali é o próprio estado de natureza, diria Hobbes. Em que você não vai fumar porque eu estou mandando não fumar pela força que eu tenho. Olha a força, sua delegada. É pouco, sou oficial do exército. Ah, é? Olha a força. Operações especiais em cima dele. Ah, é? Olha a força. PE em cima dele. Daqui a pouco estou bombardeando o porcão para fazer o cara parar de fumar. O que que deu? Foi parar todo mundo na delegacia, deu uma quizumba danada. E... Detalhe, o oficial do exército foi fumando para a delegacia. Porque aí é que o cara, aí é que eu não vou parar de fumar mesmo. É luta de indivíduos. Na luta de indivíduos, o que prevalece? O mais forte. Ficaram num jogo de medição de poder. E detalhe, o delegado do outro lado, eu conheço o cara, o delegado que estava na delegacia de plantão, onde foi parar todo mundo. O delegado é algo do tipo assim, cara, que merda. Cara, que idiotice, eu quero que os dois se danem, eu não vamos parar. O cara ficava conciliando. Vamos parar de novo. O cara, sabe? Uma turista, uma caçonete, quando pediu a polícia, para com ela, o jogador de volta ia para a fumando, você tomou fumando. Quando você está tomando café, ela chegou para ela assim, andando para mim. Quer dizer, aí que entra, inclusive quando você fala de teoria governante, não é que a gente não pode ter emissão fiscal, não só com emissão fiscal. Por isso que é uma justificativa para poder ter emissão fiscal, para também poder ter taxa de emissão fiscal, acho que é muito pior. E aqui está o Estado do Estado com ele, é por causa da mesma questão do Estado do Estado também, da teoria da psicologia, que a gente não tem emissão. E só um detalhe sobre Hobbes. O Leviatã é dividido em duas partes, do homem e do Estado. A primeira parte do homem ninguém lê, impressionante. É o Hobbes psicólogo. É porque para ele, o Estado é o que é. A hipótese do formalismo, a hipótese do egoísmo. Porque o homem é o que é. Ele descreve porque o homem é egoísta, porque o homem é racional, qual é o papel da razão frente às paixões e tal. Isso as pessoas ignoram. Mas é o que é mais interessante, é o que torna o pensamento dele mais compreensível, crível. E é um psicólogo interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. É, falar que a lei não é a mesma coisa que a lei ser forte. A força da lei depende de uma sociedade que dê força a ela. O mesmo vale para a administração pública. A administração pública será quão mais limitada pela legalidade, com mais a cultura do respeito e obediência à norma, por ser norma, existir dentro do órgão público, não falo nem da sociedade, mas dentro do órgão público. que 90% da sociedade não dá a menor bola com o que acontece dentro do serviço público. Só quem está dentro do serviço público é que liga para isso. Esse é o grupo social. E detalhe, esse amor à norma, essa crença na norma, essa crença que Hobbes chamava de formalismo, é preciso ser comum a todos, ao dominante e ao dominado. O chefe dizer, faço o que faço, porque eu acho importante obedecer à lei. Eu obedeço à lei. E o subordinado também. Em sendo comum o discurso, a dominação passa a ser muito mais da norma e da legalidade do que do chefe A ou do chefe B. A administração pública pautar-se pela legalidade é construir um espírito de legalidade dentro da administração pública, o que é exceção no Brasil. Exceção. Todos os poderes, todas as esferas, exceção. Rege aqui o chefismo. Chefe que faz regras que são circunstanciais, chefe que ainda que hajam regras formais que ele não fez, ele as faz aplicar do jeito que ele acha que tem que ser aplicado, e você, servidor público, é o tempo todo no discurso produzido como um ser incapaz de decisão, como um ser cuja deliberação, a vontade, a interpretação é palavra a ser desconsiderada solenemente. Solenemente. É um modelo muito mais parecido com o militar do que propriamente um modelo de gestão. Muito diferente. Muito diferente. Não é à toa que militares dão ótimos síndicos de prédio. Você reparou? Militares são, dão ótimos síndicos de prédio. Militar é ótimo para administrar qualquer coisa. Porque a lógica do serviço público brasileiro, a tal da dimensão jurídica, é muito mais da norma produzida por um único cara, autoridade previamente identificada, do que desse ambiente de legalidade que o artigo 37 da Constituição chama de princípio da Constituição, dois pontos, legalidade. Não há o princípio da legalidade, há o princípio do chefismo. Pelo princípio do chefismo, a estrutura, a forma de administração muito mais adequada é a militar. Eu não sei se em curso de administração ensinam para você hierarquia e disciplina, como funciona em quartéis. Se você aprender, você verá que isso é o que mais acontece dentro do serviço público. É o que mais acontece. Lembre-se que o Estado já foi hierarquizado. Todo o Estado do século XIX já foi baseado no leme hierarquia e disciplina. A administração pública já foi hierarquia e disciplina. Foi assim no século XIX, o Estado do século XIX é o auge na normalização, na anulação do indivíduo. Isso é o estado de hierarquia e disciplina. É como se a sociedade toda tivesse que ser um quartel. A administração pública não é diferente. A questão é que, na Europa, do pós-guerra, esse modelo deixa de ser interessante. Pelo trauma do nazismo. Porque as pessoas passaram a associar a militarização do Estado como nazismo. Associaram uma coisa à outra. Porque o nazismo nada mais é do que a forma bem, mais bem acabada disso. Mais eficaz desse mesmo sistema. O problema é que se a Europa reconstrói as suas instituições, e detalhe, é na Europa do pós-guerra que na França nasce o direito administrativo. O que era o direito administrativo francês? É o direito administrativo para tentar fazer da administração pública uma instituição não militar, como era o Estado militarizado, fazer o Estado deixar de ser quartel. O direito administrativo foi criado só para fazer com que o chefe pare de mandar em você e você passa a agir de acordo com normas dentro da administração pública. Porque havia um problema. Na sociedade eu já tinha afirmado isso. Eu associava o despotismo só ao soberano, mas não associava ao chefe. Porque a regra para o direito privado é tudo que não é proibido é permitido. É assim que funciona. Eu quero montar uma fábrica para vender o exemplo da catota, que tanto emocionou o ponto de geral o nosso... Quero montar uma fábrica para vender catota em lata. Você não procura o seu advogado para dizer, tem lei que me autorize a vender catota em lata? O advogado vai dizer, você não precisa de lei que autoriza a vender catota em lata. O que não pode existir é lei que proíba. Porque para você, indivíduo privado, cidadão comum, tudo aquilo que não é proibido é permitido. A regra é a permissividade. Mas para você, da administração pública, é o contrário. A regra é a proibição. Se a regra é a proibição, você tem um ambiente muito mais propício a manter aquela estrutura militarizada e despótica dentro da administração pública. Muito mais propício do que no resto da sociedade. Só que a França descobre no pós-guerra que esse modelo de Estado, de gestão, de administração militarizada é inadequado à própria liberdade da sociedade. Foi o próprio caso da Alemanha. Os nazistas governaram na Alemanha com a mesma Constituição que regia em tese a Alemanha desde o final da Primeira Guerra, a chamada Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar é uma Constituição social-democrata. É uma Constituição que fala em direito do cidadão, em liberdade e tal. É bem libertária. É uma Constituição de inspiração socialista. Meus amigos, os socialistas são os arqui-inimigos daquele tempo, dos nazistas. Na parede, no espectro da política entre direita e esquerda, a extrema direita são os nazistas. A extrema esquerda eram os socialistas. A Constituição está muito mais para a esquerda. E os caras governaram sem mudar a Constituição. Como que os nazistas governam de 1929 para frente sem mudar a Constituição? Se eles são nazistas, é a Constituição social-democrata. Simples. Eu interpreto a Constituição da forma como bem entendo, porque o sistema é hierarquizado. Se a lei diz que o chefe não pode enfiar o pé na bunda no trabalhador, mas eu nazista digo que essa interpretação vale só para tal caso, para esse não vale, e todo mundo me obedece do sistema hierarquizado, porque servidor nenhum se opõe à lei que eu mando ele cumprir, ferrou. A Constituição passa de deixar de existir, porque quem faz com que a Constituição e as leis sejam fortes para o cidadão, para a sociedade, é a máquina pública. Você quer ver um bom exemplo disso? Antônio Rogério Magri, então ministro do Trabalho do governo Collor, aquele cara que disse que ser humano é um cachorro como outro, o cachorro é um ser humano como outro qualquer, que o Estado é elefantal, o cara que produziu frases ótimas. Tem uma lei no Brasil, duas leis, a lei de custeio e a lei de benefício da Previdência. A lei de benefício prevê um tipo de benefício chamado pecúlio. O que é o pecúlio? Você está trabalhando e contribuindo para o INSS. Automaticamente contribui porque já sai mordido do seu salário. Aí você se aposenta. Se aposenta, mas continua trabalhando. Isso é muito comum. Continua trabalhando. E continua trabalhando, continua contribuindo. Só que você está contribuindo para quê? Contribuindo para uma aposentadoria que você já tem, você não pode se aposentar de novo. Quando você larga definitivamente o seu trabalho, você tem o direito a receber, do dia da aposentadoria até o dia em que você largou definitivamente, os valores dessa contribuição, todos eles, de uma vez só, corrigidos. É como se fosse uma poupança obrigatória, é como se fosse uma espécie de FGTS duplicado. O nome disso é pecúlio. Beleza. O problema é que boa parte das pessoas que param de trabalhar definitivamente nessa situação, param de trabalhar definitivamente porque morreram. Definitivamente mesmo. Não trabalha nem lá, nem em outro lugar qualquer. Né? Só no segundo andar, em eventuais sessões espíritas, mas fora disso ele não trabalha. E o bom do trabalho espírita é que não requer desconto de INSS, nem imposto, é muito mais. A carga tributária é muito mais decente. O que Antônio e a lei dizia o seguinte, nesse caso, já que é muito comum, os herdeiros têm direito ao pecúlio, independente de inventário ou partilha. Isso que diz a lei. Aí vem o ministro. O ministro faz um decreto. O que é o decreto? O decreto é uma ordem, um ato normativo, mas que deve obedecer à lei. Todo livro de direito diz que se o decreto não estiver de acordo com a lei, o decreto é nulo. Não vale nada. Fez o decreto. O que dizia o decreto? Não é para pagar pecúlio para herdeiro em caso de morte. Só depois de inventário. Só quando o juiz mandar. Resumindo, é isso. Moral da história. O que foi que os agentes do INSS, os servidores do INSS fizeram? Chegava o cara e dizia, olha, meu marido morreu, a lei está aqui, quero pecúlio. Não pago. Porque tem um ato do ministro mandando não pagar. Deu para entender? O cara é que fica prejudicado. Aí você diz, as regras da administração valem só para a administração. É, vale só para a administração, mas gera efeito lá fora. O Magri, quando fez o decreto, deu uma ordem para os servidores do INSS. Não paguem. Só vale para ele, não vale para mim. Mas, pô, eu que dependo do cara me pagar o pecúlio, porque ele que recebe no protocolo, ele que carimba, ele que manda para conta, se ele não fizer isso, eu estou ferrado. Eu tenho um direito que não posso exercer. Então nada adianta proclamar a legalidade se a administração pública não funciona também pelo princípio da legalidade. E o que os franceses perceberam que impedia a legalidade? É a estrutura militarizada da administração pública, em que o chefe pode mais que a lei dentro da administração pública, porque o chefe manda como chefe ultrapoderoso, porque não há a cultura dentro da administração pública do funcionário oposto ao chefe, porque ele é senhor absoluto, porque ele não tem liberdade nenhuma. É preciso criar uma espécie de liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de obedecer lei. Mas é a mesma lei que o outro tem que obedecer também. A liberdade de poder exigir que a lei seja obedecida mesmo pelo chefe dentro do serviço público. Não é? Se na Europa isso funcionou, por que no Brasil não? Porque enquanto a Europa estava num processo de reconstrução no pós-guerra, reinvenção da sociedade. É muito fácil você reinventar a administração pública se literalmente ela foi bombardeada, as pessoas foram mortas, você começou do zero. Mas o Brasil, além de você manter uma tradição, aquela cultura, a regra muda, o chefe muda, mas a cultura vai passando. Pior, você teve ditadura. Enquanto a Europa estava em reconstrução, aqui é ditadura, meu amigo. O Estado foi literalmente militarizado pós-Segunda Guerra. O que dentro da máquina pública a Europa sofreu no século XIX e parte do século XX, o Brasil sofreu até final do século XX. Então esse processo que deu origem ao direito administrativo, o Brasil experimenta é agora. É agora. Nós estamos tentando construir essa nova administração em que chefes obedecem normas e que os subordinados, como sociedade, como comunidade dentro da administração, cobra do chefe a obediência à norma, cobra dele não ser despótico, dele não ser general, porque em assim agindo, quem ganha é a sociedade. Quem ganha é o cara que acredita na lei e vai bater na porta do guichê querendo que a lei seja obedecida e terá a garantia de que ela vai ser, porque você fará com que ela seja cumprida, ainda que o chefe não queira. Se isso não funciona, aí o que vale são os indivíduos fortes. E o indivíduo forte faz a lei ser aplicada da forma que ele, indivíduo forte, acha mais adequada. E assim o filho do bacana consegue tudo. O filho do amigo consegue tudo. O amigo consegue tudo. Na máquina funciona, tudo no jeitinho, tudo na amizade. É o jeitinho e a amizade, simpatia, ou força, ou poder, ou intimidação, que fazem funcionar. Mas o cidadão que não tem amigo, que não tem poder de intimidação, esse está fudido. É o termo técnico que se usa. Não é legal? Vamos fazer um intervalo dedicado ao café. E, ao meu café da manhã. Você já comeu o seu, meu filho.